Olha, azul 4107 do jogo. Estimativo, seu solo foi 03, liga à direita e chama o 219 solo. 219-417. Solo azul 407, levou na sua escuta. Azul 4107, táxi via Alfa Juliette, portão 08, Band. Alfa Juliette, portão 08, Max. O 1134, decola 04, controle 20, decimal 8. 08, 1134. O 1134, 1200 pés por Caracaju. Bruno 1134, contato radar, decolagem, submantém 1370, saída PUC. 370 PUC, agora 1134. Salvador, qual número 34 pode voar a Caju? Pode. Tá. 134, chama em Recife 2085, Alterna 2545. 2585, 2545. Controle Salvador, uma boa noite, Bruno. 868, formação, alto. 868, boa. Certificação desse mantém 060, chegada Mari. Chegada Mari, desce, mantém 060, porque eu vou a ITAP ou Duna? ITAP autorizado, 1868. Pode ITAP, obrigado. 3600, livre LS, desce para 2000 pés, altímetro em Salvador, 1096. Meia zero zero, não, seis cotas. Separa 2000 pés, 2016 no altímetro, livre LS, chama estabilizado. Afirmativo, pode considerar a recepção em Itaparica? Afirmo. Tem restrições então para 2000 pés, 10, 96, reporte estabilizado. 88, autorizado nível 3. Passando 075, Gol 868. 868, VLS, para 12 mil pés, altimetria salvadora 1-0 no meio, chama estabilizado no localizador. 2000, autorizado 0 no meio, chamada estabilizado localizador. VLS aqui mesmo. 00. Prossiga. Estabilizado. Afirmativo, estabilizado. Aqui aproximação, VLS, chame a torre em 1895. Obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite. TAM 3600, final pista 10, basta travar. Boa noite, TAM 3600, livre pouso na 10, vento 190 graus com 89, altímetro 10 no meia. Pouso autorizado, 10 no meia, TAM 3600. Passarei do 2228, guardando que a equipe do Soares chama táxi. Guardei para o táxi. Solo Salvador, gol no gol, 9250, pushback e acionamento, posição número 4. Gol 9250, gol 9250, guardando que a equipe de Salles chama táxi. Confirmando, está autorizado e chama táxi, 9250. Siga. Gente, Lima Oscar Fox. Tente contato com o Recife 260, alterno 288. Quando mais próximo, eu chame Salvador 208. A operação em Salvador são visuais. Meia zero zero, solo 18, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita. Delta 1219-3600. Salvador, muito boa noite, Delta 3600. Delta 3600, boa noite, táxi via Alfa, mantenha antes do Juliette. Via Alfa, mantenha antes do Juliette, 3600. Solo, passarelo 22, 28 acionado, 5 horas de autonomia, 45 a bordo, alternação, Salvador para o táxi. Passarelo 22, táxi autorizado via Apache, Índia para Ponto de Espera, da 1-0. Quando pronto, 1-1-8-95, seguindo a aeronave da Gol, que está agora no Pátio 1. Seguindo Gol, no ponto de espera 1895-2227. Está estabilizado no ILS, Gol no 8-1-8. 268 complete final ILS, chama a torre, 118-95. 295, boa noite. Serna Natal. Sou 9250, táxi via Índia para ponto de espera da 1-0, quando pronto, torre 1-1-8-95, boa noite. Via Índia, ponto de espera 395, ou 9250. Então, 3600, após a passagem do ATR da Trip, ingressa via Juliette, portão 04. Gente, após a passagem do ATR da Trip, vai via Juliette, que é o 04. 096, autorizado por 190. Muito boa noite, airport show 020, request clearance to Lisbon, flight level 350. Portugal Zero, show Zero, confirma flight level. Flight level 350, Portugal 020. Portugal 020, cleared to show Lisboa Airport, flight level 350, departure runway 10, Foca, Jamo, Zipar, departure, upper whiskey correction, upper Zulu 10, November Tango Lima, then a corner flight plan. Squawk 5056, Salvador Approach 120.08. Could you say again the transition after Puka, please? Puka, Jamo, Juliette, Alpha, Mike, Oscar, then Zipar, Lulu, Inza, Papá, Alpha Romeo. To Lisbon, flight level 350, departure runway 10, Puka, Jamo, Zipar, upper Zulu 10, Natal, that flight plan route, squawk 5056 and approach frequency 120.8, and Portugal 020. Portugal 020, correct, contact ready for push back and setup. Welcome, Portugal 020. Se não há tráfego em Palmar em setor, descida a critério 055, ajuste 1016. Paciente da informação brava em Salvador? Paciente. Então descida a critério 055, sob regra de voo VFR, informe ingressando na terminal de Salvador. Voo 9250, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, voo 9250. 370, autorizado chegada à Mari, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0 no meio. Solo 23, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, boa noite. Solo Salvador, uma boa noite, o gol no 869. Boa noite, 68, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, no 868. Salvador, o senhor já decidiu a série 180. É 6258, autorizado de chegar a mar e desça para 4.000 pés, ajuste 1.0 no meio. 4.000 pés, 1.0 no 5 do máximo. Ajuste 1.0, 1 no meio. 4.000 pés, 1.0 no meio, 6258 do máximo. Controle de Salvador, uma boa noite. Gol 9250, passando 1.500 pés na boca. 0, vento 180 graus, com 8 nós. Senha 350, saída Puca, vigilância radar. Atenção, 350, Puca, vigilância, gol 9250. Decolado 1227, controle 120, decimal 8, bom voo. 08 graus. Controle Salvador, boa noite, o parceiro 2228 decolou. Salvador, gol 0 na Gã. Uma 098, formação em curso Bravo, autorizado Natal, nível de voo 370, decola da pista 1.0, primeira curva após decolagem à esquerda, saída Pocahontas-Zipar, Upperzulu 1-0, aciona 5064, controle 120, decimal 8. Autorizada Natal 370, comandante decolando a 10, Pocahontas-Zipar, aciona 5064, 208, controle 190. Número 98, correto, chama para o estacionamento. Isso é direto eletro, passaria do 2228? 2228, mantenha o perfil da PUCA. Correção, mantenha o perfil da Arbo, aguardando a atualização de eletro. Vai manter, 2228. Gente, foi rotatória, ajuste 1096, ponto ideal desça para altitude de tráfego, 1500 pés, reporte 20 milhas de Salvador. Pono 970, desça para 2000, autorizado final ILS X-Ray, reporte localizador. 2000, está autorizado X-Ray, vai reportando localizador, Pono 970. Gol 9250, passa nível 160, chame o centro Recife em 12685 até 12545. Recife agora, 12685 até 12545 pro gol 9250. Desça para altitude de tráfego. Em regra de voo VFR, ajuste 1096, reporte ingressando no corredor Interlagos. Ok, Interlagos de volta. Aliás, de volta Interlagos, dá pra ver? Seria a magnética 095. Pode ser 095. NM 258, desça para 2000, ajuste 10016, cancelada a restrição em TAP. 2000, 10016, para restrição. Passaria do 2228. Vou ir direto Vitória da Conquista. Direto Vitória da Conquista, passaria do 2228. Contact the ground staff and the function ready for taxi. Okay, we'll contact ground airport, 0-0. Salvador Airport, 0-0. Go ahead. Frequency, do you want us to contact? Approach 0-0, push it back and stand up, and contact is ready for taxi. Okay, clear for push and start, we'll go, approach 0-0. Salvador, bom dia, eu vou 1-1-7-0, que é da Alfa. 1-1-7-0, bom dia. Informação curso agora é a Bravo, sem alterações. Autorizado para Campina Grande, nível 370, decola da 10. Primeira curva à esquerda, Puca, Jamos e Par. Vai precisar do 10, nenhuma pós-direto. 5063 ao transponder, controle 120.8. 1170, autorizado Campina Grande, nível 370, decola da 10 com curva à esquerda após Puca, Jamos e Par. Preso Luno 0, nenhuma direto. O transponder 5063, o controle 120.8. Uno 170, correto, chama para posicionamento. Vamos lá, Uno 170. Estabilizado, voo 970. Estabilizado, sinal ILS, Exigation, torre 118.95. 118.95, obrigado, bom dia. Doutor Salvador, muito bom dia, voo 970, estabilizado, X-ray. Bom dia, 1970, reporte externo. Reporte externo, reporte externo, 970. Correção, Xené 6258, autorizado sinal, e é SXZ, reporte localizador. Descendo, baixando travado, agora 970. 970, livre pouso na 10, vento 170 graus com 7 nós, altímetro 10 no meia. Livre pouso 10, agora 970. Alto Norte Rondônia, 2-8. Autorizado final ILS, chame a torre 1-8, decimal 95. Torre, chame a 6258. Coito é parte externa. Parte externa. Uma nossa fonte precisando trazer que é certo. Gente, é forte visual com aerosa. E mal chefe forte. Ok, superar visual com aerosa. É, a 1-7 vai pagar pra minha pista. De pouso, 1-7 ou 1-0? 1-7, pode ser. Ok, então a gente sofreu o reporte visual com a final da. Com a cabeceira 1-7. Superar alfa 1-7. Zero, solo 40, livre à direita, solo 121, decimal 9. Solo 40, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, obrigado. Bom, 1970, bom dia, táxi via Alfa, mantenha a Juliette. Seu portão será 1-0, porém tem Embranave. Preste a iniciar o táxi na setor sul do aeródromo. Juliette, portão vai ser 1-0. Chanel 6258, solo 42, livre à direita, solo 121, decimal 9. Pessoal, nós, meu Deus, depois vai levar na última. Ciente. Vamos 52, boa noite, autorizado de chegada a mar e desse mantenha 3 mil pés, ajuste a nozela no meio. Bom, 1868, bom dia, informação em curso Bravo, autorizado Aracaju, nível de voo 230, decolada 1-0, primeira curva após decolagem esquerda, saída Pucajamo Caju, aciona 5060, controle 120, decimal 8. Positivo, é o 230 conforme primeira curva esquerda, Pucajamo Aracaju. Não, o Cajão Caju, 50-5060, eu transpondo e 120.8 é a frequência ainda. 1868, correto, chama para congestionamento. Camarada, está na posição 1, obrigado. Romeu Juliette para o ingresso do 970. 970, mantenha antes da Juliette. Mantenha posição antes da Juliette, 970. O Xenia 6258, na escuta do Saulo? 6958, só já avisou o operador. Chame a torre, 1895. 11895? Afirma. Obrigado. Report call 020 e questa. Portugal 020, approved taxi via Man April, taxiway India, until holding point runway 10, when they arrive at tower 118.95. Okay, we'll taxi main apron via India, hold short runway 10 and tower 118.95 in Portugal 020. Solo, Ocean Avenue 258 na Alfa. O Shiner 6258, ingressa via Kilo para a parte 3 e tampa sinalizador. Kilo, parte 3, sinalizador, já, para ver se foi. O Gol 1970, após a passagem do Airbus 332 do Air Portugal, ingressa via Juliette, portão 10, atentando ao fome do Través do 8. Gente, após o TAP, ingressa para o 10, para atentar ao fome do 9270. Salvador, uma boa aqui para chegar no 62, 20 Bravo. Tô na final, Lima, Oscar Fox, vem, baixar travado. Lima, Oscar Fox, livre pouso no 7, vento no 7, 0 graus, com no 0 9, altímetro no 0 no 6. Sim, sim. Passaria do 2228, chama-se 101, 260, Alterna 1288, Boratão. Motor, algum 1170 para o policial de acionamento, está no... 3. 1170, após a passagem da Airbus 332 na retaguarda, acordando que a equipe de solo chama para o táxi. Estamos na táxi, esse doutor A pegou na retaguarda, vou 1-1-3, mas não, 1-1-7-0. Salvador, boa noite, Gol 1098, na posição 2 para pushback e acionamento. Foro 098, boa noite. O tráfego da companhia no portão 03 iniciou o pushback nesse momento, após o táxi do mesmo será autorizado. Aguardando o táxi da aeronave na retaguarda da companhia de voo 098. Toma o pátio? Gente, autorizado backtrack, parte livrando. Tower, muito boa noite, report to go 020 heavy, ready for the departure. Control 020, cleared for lineup and takeoff runway 10, wind 180 degrees with 10 knots. Clear for lineup and takeoff runway 10, report to go 020, see ya. Salvador, o gol 1170 para o táxi, com 68 a bordo, 4 horas e 33 de autonomia, alterna Fortaleza. 1170, táxi via Índia, para o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 1-8, adicionando a B5, boa noite, bom voo. Via Índia, ponto de espera 1285, gol 1170, obrigado, bom final de semana. Salvador, gol 1098, aguardando autorização na posição 2 para pushback. 1098, o tráfego da companhia já passou a retaguarda, rodando que a equipe de sala chama táxi. Entra, aponta para o táxi, gol 1098. Salvador, boa noite, eu vou 1170. Boa noite, 1170, após início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém 10. A linha mantém 10, gol 1170. Gente, frequência livre a estacionar. Zero two zero, airborne at 54, call departure 120.8, have a good flight. Departure 120.8, boa noite, obrigado, airport call 020. Eu estou mandando chegada bom, se desse manter 4000, ajuste 1016. Salvador, boa noite, zero Portugal, 020, 1700 feet, Puka departure. Portugal, 020, Clave maintain level 350, Puka departure. Climb and maintain level 350 on Puka departure, Portugal 020. Uno 70, livre decolar da 10, vento 170 graus com 9 nós. Livre decolar da 10, com 1170. Azul X-Ray Golf, prossiga. Gostaria de solicitar a autorização de reboque do pátio 1.8 para o pátio 3, posição número 4. Confirme para onde? Pátio 3, posição 4. Para a minha 2. 2000, autorizado X-Ray da 1.0, repassará a estabilização automática, 4.0.62. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1170. Gol 1170, suba ao nível 370, sai da PUCA. 370, PUCA, 1170. Estabilizou, tá 3152. Torre 1-1-1-1-1-1-1-5, boa noite, bom voo. Gente, e aí, eu pro ponto de espera da 1-1-0, lá 1-1-1-8-9-5-3, gol 1-0-9-8. 3152, livre pouso na 10, vento 180 graus com 09, altímetro 10 no meia. Autorizado pouso na 10, 3152. 02. 02, boa noite, autorizado chegar da Mari, desse mantenha 050. 050 da Mari, pode voar, pode contar o do TAP? Oi, Salvador, boa noite, gol 1098, se aproximando com a espera da 10, está pronto. 1868, após a aeronave na curva final, a linha mantém 10. Gol 1098, após a passagem da aeronave na curva final, a linha mantém 10. Solo ao 59, livre à direita, solo 121 decimal 9. 219, obrigado. Warhead, Portugal 080. Request to proceed direct to Zipar, if possible. Stand by coordination. Boa noite, Transrevisando 52, táxi via Alfa, reportante do Juliette. Alfa, Alfa Juliette. Aqui chegou pra escuta. Azul 4062. 102-95, Azul 4062. Voo no 098, né? Até o Pátio 3. Torre Salvador 4062 Azul avistando. Azul 4062 é forte terra. Reportará este ano, 4062. Guarde. Bora. Dois chegada a Mari, vê se mantém a 060, vigilância. 060 na Mari, igual no 76. No 098, decolado ao 02, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, graças, voo no 09. 14062, livre pouso no 10, vento no 70 graus com no 19, altímetro no 0 no 6. Sustato no 0 no 6, livre pouso no 0, azul 4062. Portugal 020, pass level 140, contact Recife, frequency 1, 26.85, enable 125.45. 126.85, pick up 12545, Portugal 020, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo no 098, Puca, Jamo, Zipar. Voo no 098, suba 370, vigilância. 370, vigilância, voo no 098.